Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. O que alivia a ansiedade vai depender de cada indivíduo. Porém, partindo do pressuposto de que nossas aflições começam em nossa mente, podemos dizer que o alívio inicia com o cessar das preocupações. E qual é a raiz de nossas preocupações? Sabendo que a raiz de nossas preocupações está nas nossas dificuldades de resolução de problemas, na maioria das vezes, o princípio do alívio da ansiedade está em trabalharmos com a amplificação das possibilidades de resolução de uma situação específica, a começar pela ordem de prioridades. E as crenças limitantes? No entanto, existem algumas crenças limitantes que bloqueiam nossa manifestação, o que acarreta na dificuldade de enxergarmos além do problema. Essas crenças são compostas por pensamentos disfuncionais baseados nas experiências que tivemos com nossa família e contexto de vida. Quais são os pensamentos ligados à ansiedade, então? Os pensamentos ligados à ansiedade podem ser os mais variados, como, por exemplo, não posso errar, preciso mostrar que eu sei mesmo que eu não saiba, tenho que fazer tudo certo, não vou falar com ele porque ele pode se zangar comigo. Questione os seus pensamentos. Quando começar a se sentir ansioso, perceba, anote e questione seus pensamentos. Compreenda que não são eles que devem te dominar, mas é você quem deve dominá-los. Pergunte para cada um de seus pensamentos se possui evidências de que são reais. Tente avaliar se são frutos de uma única experiência, se não está generalizando. Compreenda que não é uma situação ou pessoa que te faz mal, mas a interpretação sobre aquela situação ou pessoa, ou seja, o pensamento que tem sobre tudo isso. Mudança de pensamentos. Comece então a trabalhar com a mudança de pensamentos. Depois de mapear cada pensamento, questione quais outras possibilidades além daquela que você teme. Passe a usar essas possibilidades como pensamentos alternativos para os negativos. Então, perceba como se sente. Melhor, né? Evite recaídas e busque se antecipar às emoções ligadas aos pensamentos disfuncionais. Assim, você ficará cada vez mais forte diante da ansiedade. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.